descobri que és parte de tudo que existe no mundo diante de mim. Te amo e não posso ficar tanto tempo distante de ti, porque descobri que és parte de tudo que existe no mundo diante de mim. Na velocidade do meu pensamento te vejo constante. Que felicidade, o meu sofrimento se vai num instante. Mas o meu desejo é vê-la de perto pra lhe dar o meu beijo com todo afeto. Eu vou, mas eu volto, cortando cidades e todas as barreiras. De qualquer maneira eu venho depressa matar a saudade que já é a beça. Eu vou, mas eu volto, cortando cidades e todas as barreiras. De qualquer maneira eu venho depressa matar a saudade que já é a peça. Sem ela será o meu fim. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas um dia virá quando eu for para a eternidade, meu sofrimento chegará ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim. Deus, meu Deus, traga pra junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus,

coração. Sonho de mulher se descobriu. Vive uma ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou. Uma nova luz brilhou. Ela se encontrou nesse sonho meu. Oh, oh, oh, tímida. Um beijo tímido a voar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, se vestiu de amor. Oh, oh, oh, tímida. Um beijo tímido a voar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia e vestiu o sonho desse amor. É difícil ficar, a gente conecta e não quer mais parar. Mas deixa eu te dizer, conexão para você é IBT. Velocidade do entretenimento, a informação. Curta e compartilhe. Essa é sua melhor opção. Planos variados de 50 a 500 mega. Escolha o seu e assine já. IPT Telecom 2180-6971. Curta e compartilhe. Essa é a sua melhor opção. De 2 a 5 de junho vem pro Arrastapé de Ofertas no São João do Coração Mix Mateus. Açúcar Cristal Olho d'Água, 1,3 kg. Arroz Itaguari, 1,3 kg. Óleo de soja ABC, 900 ml, 7,19. Café puro moído, 250 gramas, 14,99. E mais patinho bovino, 1,36,90. Ofertas válidas até o dia 5 de junho, aproveite! Acompanhe nossa programação através do aplicativo RádiosNet, baixando na loja de aplicativos do seu celular ou tablet. E siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Rádio Metropolitana AM 930. Metropolitana. quando já passou. Seu olhar nos olhos é uma história de amor. Não me deixa só, me deixe por favor. Ó mulher invisível, muito perto, deserto do olhar. Longe o horizonte, a imensidão do mar. Mas onde será que ela quer chegar? A mulher invisível, ela está onde ninguém está. Abandona a noite, a dona do dia. Ela mora em nenhum lugar. Ela é pura energia. Não tem fim.

noite, rainha, como vai? Sou seu coringa, o seu ai. Luvas de couro, meias de seda, brilha uma lua. Eu fico mesmo de smoking, vamos dançar. Boa noite, como vai? Como vai? Não se afogue, venha devagar. E amanhã eu prometo, eu vou voltar. Boa noite, meu amor. A vida é arte do saber. Quem quiser saber, trago um mundo novo pra você. E daí? Tudo bem? E você? Como vai? E como vai? Os aventureiros entram em cena, voando bem alto ao som do planeta. Cavalos alados e seus cavaleiros brincam ao luar, tomando de assalto o dia que vai chegar. Boa noite, adeus. Nossos momentos de felicidade, longe querida do seu amor, eu vou sofrer uma imensa saudade. Não vá chorar, meu bem, eu vou embora. Infelizmente amor chegou a hora. Não vá chorar, meu bem, eu vou embora. Infelizmente amor chegou a hora. Chega juntinhos de mim agora. Eu vi os olhos, quero ficar. Você um dia há de ser minha. Juro por Deus, pode me esperar. Infelizmente a morte chegou a hora. cidades de felicidade, noite colorida do seu amor. Eu vou fazer uma imensa saudade. Eu vou chorar, meu bem, eu vou me embora. Infelizmente amor chegou a hora. Eu vou chorar, meu bem, eu vou me embora. Infelizmente amor chegou a hora. Chega juntinho de mim agora. Seus lindos olhos quero fitar. Você um dia há de ser minha. Juro por Deus, pode esperar. Infelizmente amor chegou a hora. Pra chorar meu bem eu vou me embora. Infelizmente amor chegou a hora. Pra chorar meu bem eu vou me embora. Infelizmente amor chegou a hora. Vou viver sozinho, vou morrer de amor. Na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade. Eu tanto esperei, mas não tive coragem. E não lhe falei do meu grande amor. E agora por onde ela anda, eu não sei.

AM 930. Sou prisioneiro por me apaixonar. Como cigano em meus pensamentos, já tomo conta dos meus sentimentos e me condena a me fazer amor a todo momento. Todas as provas são evidentes, mas você nega que eu sou inocente e me declara culpado de amor por ser tão carente. Eu fui vencido pelo seu olhar, aprisionado por me apaixonar. Fui processado por amor e amar, é o meu caso.

agora está vivendo com esse tal de Réveillon. Anda não falar comigo, doutor, quando ele está por perto. Tá menino tão sabido, doutor, ele quer poder ficar um mundo com esse tal de Réveillon. Então desse tal de rap. So crazy, crazy about the rap and the roll. It's about a dance, not about romance, like we told you before. It's about the rap and roll. Rap is about the rap. Tell me what's wrong with her, Dr. Cloud. I don't know what to do. She's changed her life, stayed out all night. Dr. Cloud, you ain't right. She's about to rap and roll. Destino separar te de mim, nunca mais eu hei de amar outro alguém. Minha vida sua sempre, um martírio sem ninguém. A ternura que contigo senti, noutros braços eu jamais sentirei. Meus carinhos e meus beijos, só a ti, meu amor, eu darei. Sem teu amor, eu sou como a noite, triste sem teu luar. Sem teu carinho, sou ave sem ninho, que vive no mundo a vagar. Sem teu luar, sem teu carinho, sou ave sem ninho, que vive no mundo apagar. Se o destino separar-te

tantos, são tantos gestos, tantas palavras, tantos rostos. Sei que sou mais alguém que passa, e viver é tão sem graça. Não tenho sonhos, não tenho paz. Meu rosto escondo num sorriso, e no fundo que preciso é não ser triste demais. Sonhos, não tenho paz. Meu rosto escondo num sorriso, e no fundo que preciso é não ser triste demais. Desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh dona.